Tem um canal de YouTube que é um cara que é um crítico de música e ele é bem famoso no YouTube. Se chama The Needle Drop. É um cara careca com óculos. Eu já vi pessoas assistindo. Ele fala tá bom, simplesmente sobre eu. Rap, né? Anthony Fontano é o nome dele. É. The... Andre Barcelos. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de A Conversação, o podcast de cinema mais conversacional de todas as conversações da conversa do mundo inteiro. Edição especial, episódio 50, onde finalmente vamos conversar sobre o elefante no meio da sala, que é o filme A Conversação, de Francis Ford Coppola. Ainda bem que tu foi engatilhando, assim. O filme que dá... enganchando uma coisa na outra. Não e deu aí tempo passou. Do Luciano te zoar. É, né? Não... assim, doeu e aí passou, assim, sabe? Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o Lucien Chassar. Boa noite. O Vitor Viana. Boa noite. E o André Barcelos. Boa noite. Finalmente a gente vai falar sobre o filme que dá nome ao nosso podcast. A gente tem que estar animado, né? Episódio número 50. É, não e... festa. É. Eu esqueci os chapeuzinhos de aniversário. Sim. A Conversação, um filme do Francis Ford Coppola, de 1974. É um filme que... nós gostávamos bastante, o suficiente para quando criamos esse podcast. Eu tava tentando me lembrar disso, na verdade. Assim, pois é. Eu lembro que a gente tentou, por um longo tempo, escolher um nome para o podcast, não achava nada. E aí esse era um título que a gente respeitava o filme e ao mesmo tempo fazia um trocadilho meio idiota com... a coisa de fazer podcast, assim. E tem vários microfones na mesa. É, se bem que isso não aparecia na época, aí, né? Eu sempre ficava com um pouco de medo, assim. A gente escolheu esse filme pra ser o título do nosso podcast, mas será que eu gosto desse filme mesmo? E tem toda a iconografia, porque no site... Filme Coppola, eu não gosto muito do Coppola, assim, sabe? Mas aí, revendo o filme, minha alma se encheu de esperança, assim. É um filme legal, eu gostei de ver o filme, assim. É um filme bem... Me senti bem com o podcast ter esse nome, assim. Sim, digno. Dá mais uma chama à vida quase morta do nosso podcast. Isso. O que é A Conversação? Ele é sobre esse cara chamado Harry Kaul, que ele é um espião... ou um cara que trabalha com vigilância, principalmente grava conversas. Um especialista em vigilância. Mas sonoro, né? É, principalmente áudio. Ele é privado, ele é contratado para as pessoas para descobrir coisas, ouvir conversas, gravá-las e levar para os seus casos, para quem contratou ele. Ele está trabalhando nesse caso especificamente para ouvir a conversa de um casal. Um caso especificamente difícil em termos técnicos, porque era uma praça. Uma praça barulhenta, as pessoas ficam andando o tempo todo e você não consegue, tipo, plantar um microfone na pessoa para depois pegar de volta, essas coisas. E ele é conhecido por ser um cara foda no ramo. Assim, ele é um dos melhores do ramo. Ou mais. O melhor da Costa Oeste, porque tem um amigo dele que diz que é o melhor da Costa Leste. Mas isso vem a calhar também porque ele era da Costa Leste. Sim. Ele era de Nova York e ele saiu de lá porque ele fez parte de um caso. Sim, que alguém morreu. É, por causa de informações que ele forneceu. Como áudio. É, ele forneceu essas informações que levaram à morte de 3 pessoas e aí ele ficou mal com isso. Ficou na bad. Mas enfim, o filme se concentra nesse caso que é da praça que ele tenta captar o som mais... fidedigno possível de uma conversa que tá rolando numa praça entre um homem e uma mulher, né? E essa conversa dá a entender que existem pessoas tentando... que podem possivelmente matar o casal. E fica subentendido que é a pessoa que contratou ele. E aí, nisso, há um rolo entre ele conseguir entregar o material e meio que não conseguir encontrar a pessoa pessoalmente. E aí ele fica um pouco com o material e ele começa a ter uma crise de consciência. Começa a pensar nisso. É. Vai acontecer a mesma coisa. Ele conversa com pessoas que também... tipo, ele tem toda essa ideia de ser profissional, de não se envolver, mas ele acaba se envolvendo, de fato, com o que ele ouviu. E, com e, essa... quer tentar entender também, né? É. Ele vai começa a investigar um pouco, sim, assim. É, porque é uma fatia minúscula dessa vida das pessoas que ele teve contato, sim, mas que dão ideia de algo muito maior e que talvez ele possa evitar, talvez ele possa ajudar essas pessoas a não morrerem. Levam dele as gravações, ele acaba recebendo dinheiro pelas coisas, por ter feito o trabalho, mas ele ainda fica com isso na cabeça. Ele vai até esse quarto de hotel que eles mencionam durante essa conversa, onde algo possa acontecer. E ele talvez tenha visto alguém ser morto, talvez não. Ele está meio... Ele começa a pirar, pirado já. Depois dele ter ouvido umas coisas, ele invade esse quarto e parece que não aconteceu nada, não tem ninguém lá. Mas aí ele vai confrontar a pessoa que contratou ele de novo, que é só conhecido como o diretor, né? Engraçado isso. Sim, sim. O diretor. Que é o Robert Duvall. Robert, interpretado pelo Robert Duvall. E aí ele acaba descobrindo que o Robert Duvall morreu. E que provavelmente... Rolou um acidente muito esquisito de carro e que tem muita cara de atentado. E aí o jogo vira. O jogo vira. Esse casal... Que ele meio provavelmente... que tenta proteger. A suposta vítima, na verdade, é o Algoz. É isso. E aí ele... fica doidão, perturbado com isso, e ele recebe um telefonema dizendo que pra ele tomar cuidado, que ele sabe demais, que estão ouvindo ele, e ele destroça o apartamento dele em busca da escuta que possivelmente está ouvindo ele. Bom, tá, a partir daí, o que chama a atenção, tem duas coisas que tem a ver com a trama e com o que é a forma do filme, e eu acho que já está posto nessa primeira sequência da praça, assim. Uhum. E eu vou tentar dar continuidade ao que tu começou a falar, que é essa coisa de ser uma parcela da vida e isso começar a ter proporções maiores e tal. Uhum. Isso acontece quando ele tenta entregar a encomenda e ele não consegue entregar pro diretor. É um secretário do diretor que tá lá, dele. O assistente que tá lá para receber a coisa. Que é o Harrison Ford. E ele percebe que aquilo tem uma importância suspeita, assim, que quando ele tenta, então, recusar entregar pro assistente... O cara fica nervoso. O cara age de modo violento e parece que tem alguma coisa por trás daquela encomenda. Assim. Manda ele tomar cuidado e tal. E daí, é a partir daí que ele volta com essas gravações pro estúdio dele e ele começa a tentar ouvir essas gravações para tentar entender o que talvez esteja por trás disso. E aí é realmente onde ele encontra... Ele não tinha encontrado o detalhe, uma fala específica que meio que vira o jogo, que é a fala que diz se ele tivesse a chance, ele nos mataria. Nos mataria, sim. E daí eu acho que aí tem uma questão que é... Que daí vai ter relação com o que a gente pode falar depois, a relação com Hitchcock, o Janela Indiscreta e tal... e que é essa construção ficcional, assim, né? E só que aí é concentrado na relação som e imagem e tal. A construção ficcional, aquilo que vai se montando para ele, é aquilo que ele ouve e a lembrança dele da imagem, né? A gente tem montagem de... Ele várias vezes voltando nessa parte que tá mal gravada, que quase não dá para ouvir, essa parte falando sobre a possibilidade de assassinato. Que da primeira vez que ele vai entregar essa parte e ela tá inaudível, na verdade. Mas quando ele começa a ficar desconfiado, ele vai lá e refaz tudo e ele torna aquilo audível e ele escuta isso. E só pra frisar, é muito massa. Essa montagem é incrível. Ele na mesa de edição de som ali, achando os detalhes pra achar o som, é incrível. E é um negócio no processo analógico com coisas pra virar botões. E botões sim, e coisas. Diminui o grave, diminui que os é negócios. Muito... e aí ele tira um aparelho que ele fez e bota no meio do negócio. Um hack, assim. Parece uma bomba o negócio, né? Vários fios ali pregados com... Eu fiquei pensando muito em ti, Thiago, na hora do filme. Porque eu sei que tu é um cara do som e que mais deve ser menos. Não é mais tanto, mas tu tem uma predileção pelo som. Sim. E esse filme deve ser meio que pornografia pra quem gosta de cinema. E é muito legal. Que ele tem essa parada que ele bota no meio do sistema dele pra retirar o ruído e descobrir achar coisas. Achar uma frequência específica. E hoje você vai lá no SoundForge ou no Audition, é tipo um noise reduction, que é um botão que você aperta assim e funciona. Sim. Mas ele criou uma caixinha com uma placa e caralho, é quatro. Isso é muito doido, que ele sempre fala, né? Uma hora ele vai numa convenção pessoas que é de isso convenção é de vigilância e tal. E aí os caras querem, todo mundo respeita ele, fala, não, assina aqui, diz que você usa o meu equipamento. Ele, não, não, eu uso o meu próprio equipamento, eu crio o meu próprio equipamento e tal. E aí tu vê ele fazendo isso, é bem massa. Mas André, você tava chegando um... Não, eu acho que essa sequência inicial, ela tem a ver com tudo o que é o assunto do filme, assim. Sim. A coisa, sei lá, da modernidade, assim, da vigilância. E essa montagem, ela concretiza isso, assim, nessa sequência inicial, que é... Uhum. O que é a coisa da invasão, assim, né? Da possibilidade de qualquer pessoa numa praça poder estar sendo vigiada com um nível de precisão, assim, que é alto, né? De poder ter uma escuta num lugar, enfim, dentro de uma multidão. E isso, eu acho que se concretiza visualmente também, pelo uso de teleobjetivo, assim, né? Então, não sei, eu acho que o filme se constrói a partir daí e é interessante essa sequência, assim, como... Mas eu acho que o que é legal também é que tem esse lado temático, digamos, mais frio de ver... o poder da tecnologia sobre a sociedade, a vigilância, quais as consequências disso. Acabou e que está impresso nessa... O que foi? Acabou de baixar a cópia boa do filme. e que está aparente nessa cena, mas eu acho que essa cena volta várias vezes no filme porque ela tem um peso emocional para o protagonista. É uma coisa vinculada a afeto, a memória... Sim. A tentar entender o que está acontecendo ali, olhar o rosto daquela mulher... E ser um mistério pra ti, tu querer... E tu tá atrelado a esse mistério, sim, de certa forma. Sim. E a gente não mencionou filme que é cativante por causa disso, eu acho, assim, sabe? Sim. A gente não mencionou que o personagem interpretado pelo Gene Hackman, né? O Harry, protagonista, ele é muito paranoico, né? Uhum. Ele, sei lá, em várias situações a gente vê, ele chega em casa... E alguém mencionar, feliz aniversário, ele já fica muito puto que alguém descobriu que é aniversário dele. E como é que isso aconteceu? Ele liga pra uma senhora que deixa o cartão pra ele, deixa um presente dentro da casa e ele, tipo, fica louco, acho que, assim, é importante delinear o personagem, né? Ele tem esse lado da paranoia, ele tem o lado de ser um perito, do profissionalismo ser algo forte, de ter um conflito moral muito intenso no que é ser profissional, no que é ser perito, porque ele faz coisas erradas, só que ele tenta ver tira jeito o corpo frio, disso. Né? Porque, eu sou só uma ferramenta, essa ideia. Ele sempre se justifica dessa forma, até o limite. É o técnico, né? Ele tá, mas ao mesmo tempo ele tem uma carga moral muito forte nele, que é o fato de ele ser católico e de... com algum fervor, assim, de... Não aceitar que falem o nome de Cristo em vão, de ir na igreja e se confessar, de louvar a Virgem Maria em casa, assim. Então, ele é... E além disso, além desses três, quatro aspectos que eu citei, tem também a questão da intimidade. Né? Sim. Do medo do feliz aniversário, mas também como que ele lida com o desejo sexual, por exemplo. Ele tem essa garota que ele... paga as contas dela, é quase como se fosse uma relação de prostituição, assim. E mas ao mesmo tempo ele chega na casa dela, ele tem a chave e ele tenta abrir do jeito mais silencioso possível, assim, e brusco. Ele quer pegar ela de surpresa. Assim, mesmo ela estando lá deitada. Mas ele mantém escondida essa relação, assim. Então, ele é um personagem complicado. E ele complicado. Mantém escondida a profissão dele também, né? Não, ele se esconde também. Ele não quer falar nada, sobre ele, ele não quer expor a intimidade dele com ninguém. Parece que ele realmente não quer se relacionar com ninguém. Ele não quer ter uma relação pessoal. Parece que a ideia do profissionalismo tomou todas as dimensões da vida dele, né? Sim, ele é o cara que sabe operar aqueles botões e fazer um bom trabalho. Não importa o que isso signifique, assim. E talvez você possa extrapolar que isso venha do caso de Nova York, que ele se intimou, se sensibilizou com o que aconteceu, com pessoas morreram, e ele não quer se aproximar de nada, porque as coisas vão se destruir e ele vai se machucar, né? E ao mesmo tempo tem uma cena de sonho, né, no filme, que é no momento em que ele se distrai dessa parte profissional, que eles dão uma festa depois dessa convenção de vigilância e tal, e aí ele dorme com uma mulher quase que sem querer, assim, as coisas vão acontecendo e tal, e ele dorme ouvindo a gravação desse trabalho que ele principal pro filme, assim, e dorme pensando que alguém tá em perigo e tal. E nesse sonho ele encontra essa mulher que ele tá vigiando e ele começa a contar coisas da infância dele pra ela, assim, né? Coisas que revelam esse lado... A intimidade lado, dele. Tudo que ele nunca, jamais tudo que ele contaria, nunca fala, ele fala no sonho. Coisas de infância e tal. O que são essas coisas que ele fala? Que ele teve um problema, uma doença na infância, que ele virou paralítico de uma parte do corpo e que ele quase morreu porque ele foi afundando numa banheira. E que ele diz que ele lamenta não ter morrido, umas coisas assim. E outras coisas, né? Não lembro agora. Não lembro exatamente. Ele conta uns dois, três casos. E ele conta isso pra pessoa com quem ele tá realmente empatizando, né? É com quem ele tá querendo proteger, com quem ele criou uma relação a partir de um momento extremamente profissional e fugaz e rápido, assim, né? Por quê? Porque apesar desse filme tratar de temas muito claros da ideia do que é a gente ficar alheio ao mundo por causa do trabalho, de como a tecnologia influi nas pessoas. É uma narrativa, acho que, sobre a consciência do seu personagem, né? Então... Sim, tem uma escolha forte que é se envolver ou não se envolver com aquilo. Né? Então, não é só também no sonho em que escapa. É, quando ele pira lá no hotel, é como se estivesse escapando também algo da consciência dele ali, assim, do tipo... Aquele sangue voltando da privada. É algo que talvez tenha acontecido na realidade, mas também é algo que está voltando da consciência dele, que estava recalcado ali, né? Que está voltando, assim. Então, no fundo, parece ser a narrativa sobre o que está recalcado nesse personagem, né? O que está acontecendo ali, assim. E tem uma cena que eu acho que é importante para isso, que é a da festa que tem no estúdio lá. Em que o concorrente dele vai também pra lá. Isso é massa. E qual é o momento da explosão dele contra as pessoas que estão lá, né? É quando ele percebe que ele tá sendo escutado e que ele não percebeu que ele tinha um posto ele mais escutado. Ele perde ao mesmo tempo do jeito pessoal, fechado dele, que é alguém grava uma intimidade dele, né? Que quando ele tá falando com a outra garota. E ao mesmo tempo ele perde no negócio profissional que ele, tipo, não viu que ele foi grampeado na frente de todo mundo. E que pra ele as duas coisas são a mesma, talvez. O problema todo do personagem é esse, assim, de ele não ser multidimensional, da profissão ter tomado conta dele, de ele virar um homem unidimensional. A vida dele é a profissão, tanto que ele fala, eu não tenho nada de valor em casa, tudo que eu tenho de valor é a minha segurança, pior, são as minhas chaves. Ele tem, mas ele não quer ter, sabe? Mas acho que a profundidade do filme é isso, é essa crise dele, né? Como profissional, assim, né? Ele começa a ligar. Ele percebe que ele é uma pessoa, assim, né? Ele não é... Só uma ferramenta fazendo o trabalho. Sim. Mas tá, a gente tem que fazer o serviço que a gente não fez ainda. Verdade. Esse filme... Calma, não é isso. Esse filme... Lendo minha mente. Tá grampeando, Thiago. Esse filme é notoriamente conhecido como uma espécie de continuidade ou resposta ao Blow Up, do Michelangelo Antonioni. Isso é dito explicitamente pelo Coppola, assim, a gênese do filme. Foi ele assistir o Blow Up, fazer o roteiro no final da década de 60 e filmar isso no meio da década de 70. Assim. Uhum. Que foi graças ao dinheiro que ele conseguiu com o... Poder do Chefão. O nosso quase próximo filme. Que será o próximo. E é engraçado... É interessante pensar que na carreira do Coppola esse filme tá entre os dois Poderosos Chefão, né? Uhum. Dois filmes que são épicos, super expansivos e tal. E esse é um filme meio minimalista, assim. Uhum. E que lida diretamente com o Blow Up. E aí eu trago uma coisa que a gente vai falar no próximo podcast também. Que será sobre Poderoso Chefão, Poderoso Chefão 2. Que é o lance da nova Hollywood. Eu acho que esse filme talvez seja muito mais que o Poderoso Chefão, emblemático da ideia da nova Hollywood, assim, de trazer uma referência de cinema mais europeu, de querer fazer o cinema uma coisa mais artística, uma narrativa menos clássica, é, a partir de uma referência que é um outro filme europeu, justamente. Sim. Assim, uhum. Né? E com ambições formais que deem conta do que é o assunto, assim, que, também, é, né? É. Uhum. Se você for pensar, assim, é tentar forte, encaixar, né, esse filme como um filme hollywoodiano de gênero, seria talvez, sei lá, um filme de detetive, uma coisa assim. Quase um filme noir, assim, é, com temas, talvez, mas, não. Mas o que é a construção da narrativa, o que são as cenas desse filme, não é uma coisa tão policialesca, não, assim, né? É uma coisa um pouco mais espalhada. Sim, assim. E é uma... A investigação é forte, E é uma coisa tão... que a investigação acaba sendo mais nossa sobre a psique desse personagem do que realmente o caso. O caso, você não sabe exatamente o que aconteceu. Você não sabe por que houve mortes, o que eles estão querendo, sabe? Você tá meio que... comendo pelas beiradas, mas tendo a sua refeição é a mente do Harry. O que a gente conclui do caso é a partir da paranoia dele, né? Talvez, assim, é difícil ver através disso. E isso é, de certa forma, uma mudança, porque é filme hollywoodiano, filme de gênero. Eu acho interessante tentar comparar ele com Os Poderosos Chefão, porque existe uma vontade de... falar sobre o mundo, falar sobre a sociedade, tanto no Poderoso Chefão quanto nesse filme. Muitos falam que o Poderoso Chefão é uma espécie de metáfora do capitalismo americano, né? Isso é uma leitura já bem consolidada, de primeiro uma coisa mais nacional, interna, depois uma coisa mais internacional. Ou da América em si, muitas vezes. E esse filme trata mais do trabalhador, da pessoa, de como o capitalismo influencia na intimidade da pessoa, na psique da pessoa, assim, né? Só que o que é... Essas coisas são temas, mas o que grita mais nos filmes é a forma. O Poderoso Chefão é um filme meio clássico, fora do seu tempo, assim, né? É um clássico épicozão, moderno, né? Assim, né? E um grande épico. E já a conversação tá muito mais afinado, acho que, num movimento da época, assim, do que vinha acontecendo na Europa de cinema e o que os Estados Unidos, talvez de uma maneira até meio forçada, tentou fazer como renovação no cinema, assim. Sabe? Sim, eu acho que isso até tem a ver com o que são os personagens, assim, nos filmes, né? Por mais que no Poderoso Chefão seja sobre uma crise da família, assim, também e tal, mas os personagens são muito mais fortes, muito mais consolidados. Eles são iguais a si mesmos durante a passagem do tempo, assim. Nesse é mais sobre a dissolução mesmo, assim, né? Tem muito mais a ver com... E é sobre um personagem, né? O Poderoso Chefão é sobre uma família, uma família em 100 anos, quase, assim, né? Tipo, uma coisa gigantesca mesmo. Eu pensei um pouco em comparação dos dois filmes também, porque eles vão estar na nossa sequência. E, realmente, o que o Poderoso Chefão espalha na sua montagem de todas essas coisas... em um só filme, mesmo sendo um filme longo, esse filme concentra ali numa coisa, num personagem. Eu acho que isso faz dele acaba fazendo um filme melhor mesmo. Eu também. Eu compartilho com a tua opinião. Assim, eu gosto mais da conversação do que do Poderoso Chefão. Assim, eu acho é um filme mais intimista, talvez grite menos, mas sussurrar às vezes causa mais impacto do que gritar. Assim, eu acho que a comparação entre esses dois filmes meio que é um exemplo disso, assim. Sim. Ainda mais sussurrar em pontos de escutas diferentes. Mas eu tinha a impressão, assim, de que ele bebe dessa fonte europeia, mas ele não é tão ousado, assim. Ele é diluído. É um pouco o que eu falei, o que talvez seja a nova Hollywood. Eu acho que é uma diluição do que vinha acontecendo na Europa, assim, né? É tentar mediar a economia, o mercado com a vontade artística, assim, né? E esse filme, a conversação, acho que é bem nítido nisso, assim, né? E o que vocês veem dessa vontade artística ligada ao cinema europeu, assim, por exemplo, só para pensarmos em coisas da forma do filme, né? Não, eu acho que tem uma semelhança com o Blow Up, assim. Tem, né? Mas não sei, faz tempo que eu tem a ver com o ritmo, mas... só que o Blow Up ele é mais longo. O Blow Up é muito mais arrastado, é muito mais pesado. Mas, por exemplo, se comparando então o Blowout com esse, o Blowout é um filme muito mais rápido. O blowout daí do Brian De Palma. O blowout do Brian De Palma. É muito mais rápido, tem muito mais ação, mais coisas acontecendo. Esse filme tem uma semelhança com o Blow Up nessa coisa de ser arrastado também, só que ele é mais curto, então é um pouco mais enxugado. Mas ele tem essa coisa de... Mas eu acho que o blow up é mais difícil, mais denso, não só no ritmo narrativo, mas no que ele propõe como discussão, do que ele tá querendo tratar ali, assim... O blow up, o cara bate uma foto e vai ampliando essa foto e as coisas vão perdendo sentido, assim. É uma narrativa que vai ficando árida, sabe? Talvez só pra não confundir, vamos chamar blow up de apenas um beijo e o blow out... Depois daquele beijo e o blow out de um tiro no escuro. Pode ser. Eu falei blow out agora? Não, mas às vezes eu me confundo também, porque... Apenas De Palma e Antonioni. De Palma e Antonioni, pode ser. O filme da Antonioni, eu acho que ele caminha para uma aridez, para uma visão de mundo em que não há respostas sobre o mundo. De que a gente está ali batendo com a cabeça na parede, assim, sabe? Uhum. E o filme do Coppola é muito mais tranquilo com relação a isso. Ele tenta dar uma resposta, ele é mais fechado. Ele lida com um sentimento, tem uma identificação, tem uma angústia de uma subjetividade, assim. Tu te identifica com o protagonista um pouco e... Tu acha alguma resposta ali, assim, sabe? Uhum. Então... Eu acho que talvez a conversação não dê exatamente uma resposta, uma coisa... Mas é mais evidente que o filme é sobre essa perdição, assim. É sobre... Né? Mas ele não te deixa no vazio, assim, como o Blow Up deixa, assim, sabe? O Blow Up, tu fica assim... Tu te sente desabrigado no final do filme, assim, sabe? Eu acho que faz uns 10 anos que eu vi o Antonioni, pra mantermos a nossa regra. Mas eu não, ao mesmo tempo eu tenho essa sensação de que não tinha um envolvimento de personagem no filme do Antonioni. Exatamente. É que o personagem do Antonioni é um escroto. Talvez. Mas essa é a minha sensação. Mas eu acho que o narrador não se impregna no personagem também do filme, assim, sabe? Uhum. O jeito que o Antonioni filma não é um jeito empático com o protagonista, é mais como distante, do Coppola, né? É mais distante. Sim. Sim. A diferença toda tá aí, assim, sabe? E faz parte da carga clássica que o Coppola bota nesse filme, né? Uma linguagem de... E a gente vê justamente a diluição O cinema italiano, francês, alemão ali dos anos 60. Inglês também, né? Esse filme é feito na Inglaterra, eu acho, né? Sim. Na Inglaterra. Blow Up, Antonio. Mas assim, indo muito mais no limite de linguagem e de narrativa, e o filme do Coppola nem tanto, assim. Sim, né? Mas ainda assim é um filme que eu defendo, é um filme que eu acho interessante, o filme do Coppola. Assim, filme. Porque não é uma questão de Olimpíada de quem é mais cabeçudo, assim, né? Assim, sabe? Não, eu acho que o filme do Coppola traz coisas muito interessantes e reverbera até hoje, assim. Talvez seja um pouco datado, porque a tecnologia é muito mais perversa hoje em dia, assim. Mas por outro lado é gostoso ver, assim, esse tipo de coisa. Mas, cara, a cena se repetindo ali, da coisa do parque, da memória indo e voltando, as é muito falas bonito que o filme, assim, sabe? Você é muito fica bonito. Ouvindo de volta várias vezes, ela falando sobre mendigo, essas coisas, assim, é muito... É muito bonito o filme, né? Sim, e o jeito como ele situa o espaço ali daquela praça também, tem até um mapinha, né? Sim. Numa cena ele mostra, eu botei tal... Ponto apontado pra cá, outro pra cá. E tem uma coisa assim, que a gente hoje em dia é muito imerso nos aparatos técnicos que criam reprodução. Pra gente, é uma extensão da nossa percepção isso hoje em dia. É muito fácil. E a gente percebe que existe um aparato técnico quando ele falha. E é o que acontece nesse filme. E, assim, a voz falha, ele tenta achar ali a frequência certa pra pegar a voz. E é muito bom aqueles efeitos. Blá, blá, blá, blá. Mas isso dá isso diferencia o aparato técnico da realidade, assim. Isso faz a gente perceber que existe uma diferença entre essas coisas, assim. É potente quando isso acontece, assim, sabe? Uhum. E me lembrou um outro filme que não é tão óbvio nesse aspecto, que é o Close-Up do Abbas Kiarostami. Uhum. Close-Up, cena... Blow-Up. Existe uma cena no final desse filme que é ele tentando captar... um encontro numa motocicleta, os caras andando de motocicleta e o áudio vai falhando. Ele vai tentando captar, assim, é um cara que tenta se passar por um cineasta, ele é um falsário. Uhum. E o cineasta e o falsário, se eu não me engano, estão nessa moto e é um encontro, assim, emocional muito forte pros dois, assim. E o encontro fica mais forte ainda porque a câmera e o som não conseguem captar direito o encontro. Uhum. A realidade é maior do que uhum. o aparato técnico que está tentando reproduzir ela, assim, sabe? Sim. E tem um pouco isso numa conversação também, nessa, uhum. nesse momento de captar essa conversa que sim. Vai e volta, que não assim. Consegue. E é bonito por causa disso, eu acho, é. Assim, também. Uhum. Uhum. Uhum. Tá, e a gente comentou sobre esses três filmes, e inclusive esse é o bom gancho para a gente conseguir fazer a pergunta que a gente vai fazer nas redes sociais para vocês. Conversar um pouco, interagir com as pessoas que ouvem, as poucas pessoas que ouvem esse podcast, que seria qual é o melhor desses três filmes? A Conversação, Blow Up, do Michelangelo Antonioni, e Blowout, do Brian De Palma, que todos partem de um mesmo princípio de... São filmes irmãos, digamos, né? De ver parte de alguma coisa extrapolar a partir disso e ter um pouco de conspiração. Sim. Rolar uma investigação a partir do uma relação entre percepção e realidade, qual que é o limite entre as coisas, sim. a realidade se desfazer por causa disso, enfim. São filmes bem diferentes, mas que tratam da mesma coisa. E por que vocês gostam mais? O que atrai vocês em tal filme, tal coisa? Eu queria só levantar mais um assunto, um aspecto que é temático do filme, mas que acho que vale a pena ressaltar, que contextualiza o filme, que é... O filme foi feito em 74, mas um pouco antes, uh-huh. e ele ganhou notoriedade porque teve quase par e passo o escândalo de Watergate na época. Uh-huh. E o Nixon é até citado no filme, sim. sem que o Watergate tenha acontecido ainda. Assim. O filme meio que antecipou um pouco o Watergate... Watergate foi um escândalo de que o Partido Republicano invadiu a sede do Partido Democrata nos Estados Unidos para roubar umas provas e uns materiais e quis botar justamente escutas assim, uh-huh. na sede do partido. E aí, enfim, o Hotel Watergate tem a ver com isso, a descoberta disso, um agente infiltrado que é o Deep Throat... É. Começou a vazar informações. Assistam mas que... Todos os Homens do Presidente. Né? Exatamente, Todos os Homens do Presidente é um filme que tem a ver, que trata desse assunto. Uh-huh. E eu acho que o filme, assim, ele ganhou um aspecto meio de cult também, porque é como se ele tivesse antecipado um pouco o clima ruim que ficou do Watergate, de que a vigilância tá por aí e um clima de conspiração tá rolando, assim, né? O sucesso que ele fez na época acaba se devendo mais ao fato dele ter sido lançado poucos meses depois desse escândalo acontecer e de, por coincidência, ele usa os mesmos equipamentos que foram usados no caso do Watergate. Então, todo esse negócio de hype, se é uma coisa que se pode falar sobre na década de 70, existiu por causa disso, mais do que a qualidade do filme, muito provavelmente, assim, é um filme menor, assim, é um filme que você é um filme independente, quase, assim, se tu for pensar, que não né? deva fazer tanto sucesso, assim, e eu não sei se realmente fez tanto sucesso, mas ele ficou notório muito por causa disso. É um filme que ficou, assim, não é o primeiro filme do Coppola, sabe, nem o Poderoso Chefão é o primeiro filme do Coppola. O Coppola fez uns 3 ou 4 filmes na década de 60 que ninguém lembra mais, e o A Conversação as pessoas lembram hoje em dia, assim. Não sei, uma coisa que eu queria levantar que é mais temática também é de pensar a coisa do que é tecnologia e privacidade, que é um tema muito importante hoje em dia, assim, sabe? De que o filme parece até meio ingênuo em tratar isso nos anos 70, porque as coisas mudaram muito, mas dá pra gente relacionar com o que a gente passa hoje em dia. É muito mais perverso hoje em dia, se a gente pensar, assim, sabe? Tipo, existe um voluntarismo das pessoas em se expor em dar sua privacidade para grandes conglomerados, assim, virou uma coisa nefasta, assim, que eu acho que o filme do Coppola não estava prevendo, mas que ele trata pelo menos dessa tensão, desse problema, assim, tecnologia versus privacidade. Meio que hoje em dia existe a ideia de que eu para determinados serviços eu estou dando a minha privacidade para eu obter benefícios em retorno, Eu pago o serviço com a minha privacidade. Você dá a sua localização para poder se orientar. Sim, mas eu acho que o que esses filmes têm em comum e o que é o que a gente vive hoje também é que essa privacidade, ela é mediada, né? Ela é uma imagem, assim, não é a tua intimidade, é uma ficção da tua privacidade, assim, né? Mas eu acho que é por aí existe que passa intimidade? Também a ficção, assim, é por aí que passa a ficção, o que os personagens elaboram a partir de um fragmento que eles começam a desenvolver e acreditam que aquilo Sim. é a realidade da, da situação, assim, né? E daí tem uma coisa que o Romer fala sobre o Hitchcock. Daí eu acho que aí dá para entrar talvez no Hitchcock no Janela Indiscreta, vamos lá. Que é a coisa de o Hitchcock ser um cineasta da metafísica, assim, sobre o que, que é a verdade, o que, que é a visão, qual a nossa relação com a realidade, assim, né? Enfim. É, e ele fala disso principalmente no Janela Indiscreta e no Vértigo e tal. E eu acho que esses filmes vêm por aí também. Ele associa, o Romer fala sobre o Hitchcock ser um cineasta da metafísica e ter relação com Edgar Allan Poe também. E daí tu pode pegar o Homem da Multidão, assim, que tem muito a ver com isso, assim, também, né? Sobre modernidade, as grandes metrópoles e o anonimato e a vigilância, enfim, tudo isso. Eu acho que o Janela Indiscreta ele funciona como um marco para esses filmes, assim. Esses filmes só existem porque o Janela Indiscreta existiu. Uhum. E porque o Janela Indiscreta é um filme que coloca em cena a relação entre olhar e fenômeno. E que é um pouco o que é a experiência do cinema ao mesmo tempo, sim, né? A coisa do espectador. A coisa do espectador, fica muito clara no Janela Indiscreta. De querer intervir, não poder, sei lá. E aí eu acho que esses filmes lidam de uma maneira um pouco mais específica com o que o Janela Indiscreta abriu como campo na ficção, assim. Uhum. Da relação do olhar com o que aconteceu, assim, sim. Na ficção. É questionamento ao próprio cinema, né? É. Também. É. Sim. E aí o blow-up faz isso com a imagem, uma fotografia que vai se esgarçando, e o blow-out e a conversação com o som. Com o som, só que de maneira diferente eles lidam. Sim. A gente não comparou muito os dois filmes. Não, né? Seria interessante uma comparação entre o blow-out, o filme do De Palma, uhum. e a conversação. A conversação, porque é uma coisa que tá tanto no... O que que acontece com o personagem a partir, na investigação dele... Na primeira escuta, ele já sabe o que aconteceu. E ele e o quem? Filme é qual filme? No Blowout. Outra volta. No Blowout. Ele já sabe que foi um tiro. Ele imagina e aquilo que ele imaginou é real. Então, toda a ação do filme... O filme é muito mais movimentado por conta disso. Porque não tem jogo entre pode ser falso. Uhum. Ele sabe aquilo e aquilo é o que aconteceu. Então, o filme se torna muito mais movimentado. Nesse é muito mais uma dúvida, projeção, uma projeção assim. Um jogo com pode ser, pode não ser. Assim. E a coisa tem muito mais a ver com o filme do Antonioni. A coisa do engajamento do personagem também, né? Acho que o John Travolta ele decide muito mais rápido que ele vai... Sim. Ser a gente naquela história que Sim. ele descobriu, assim, né? Enquanto... Ele só precisa provar. A trajetória dele é de tentar provar, não é de descobrir. Enquanto Sim, eu acho que o Blowout, o filme tá muito mais na realidade, no mundo, e o filme do A Conversação tá muito mais na cabeça do Gene Hackman, exatamente. Talvez. Uhum. Assim, né? E nesse dilema do profissional com o pessoal que a gente Sim. comentou também. E a gente tava discutindo antes de começar sobre o que aconteceu. A gente tava um pouco em dúvida, assim, se o diretor era marido ou pai da personagem mulher. Ou... Não o diretor Coppola, o diretor personagem. O Robert Duvall. Robert Duvall. E de que ponto o Gene Hackman foi contratado para fazer e se a conversa que ele gravou foi posada ou não? O que vocês têm a dizer sobre isso? Porque para mim não faz sentido se a conversa foi posada para ele gravar. Eu acho que a conversa não foi posada. Porque... Mas eles posam uma informação bem nítida, eu assim, no, tipo, posam, ó, hotel, tar, não sei o quê, quarto, não sei o quê, vamos lá, assim. Mas que, eles não estão marcando aquilo? Sim, mas eles largam tipo, muito como uma informação, assim, sabe? Mas por que eles querem o Gene Hackman envolvido nisso? Porque eles querem não que querem o Gene Hackman. O Gene Hackman é o mensageiro. Eles querem que o Robert Duvall vá lá. E o Gene Hackman é quem passa a informação pro Robert Duvall. Quase eles, uma testemunha até, né, também. Eles são maquiavélicos a esse ponto, eu acho, assim. A ideia toda é essa. Mas eu acho que é muito arriscado, assim. Tu pensar que se isso é verossímil é o que talvez dê pra questionar, assim. Uhum. Mas eu vejo como construção da narrativa isso. Sim. Eles deram a volta no Robert Duvall, assim. Do, tipo, o Robert Duvall pensou, eu vou lá desmascarar esses caras, dar um flagrante nesses caras. E eles pensaram um passo além. É. Eu sei que ele vai me dar o flagrante. Como e eu eles vou dar um comentam caso. Na conversa, né? Eu acho que eles estão grampeando as nossas ligações. É. Tá? Sim, até porque é o assistente do Robert Duval, do diretor, que convence ele que ela tá com o cara e que ele deve colocar uma escuta, né? E ele comenta, né? O Robert Duval comenta com o Harrison Ford, que é o assistente dele. Sim. Você queria que eu soubesse disso, né? Ele fala isso. Existe mesmo. Uma pressão ali. E tem uma coisa que é interessante. Você queria que fosse verdade. É, né? Você queria que fosse verdade. Tem uma coisa que eu achei legal, que eu acabei entrando na página do IMDb do filme, tem uma seção de trivia e tal, que conta curiosidades sobre o filme. Eu não sei se eu já tinha entrado nessa página, mas nesse caso vale a pena olhar, assim. E uma das coisas que ele comenta, que tem a ver com isso que a gente estava discutindo, é que essa conversa, na verdade, ela foi gravada várias vezes fora do filme, assim. Porque o Gene Hackman fica reinterpretando a conversa na cabeça dele. Sim. E reeditando. E eles realmente gravaram com tons diferentes. Eles fizeram várias versões eles da conversa. Eles fizeram várias versões. Então, quando ela fala, por exemplo... se ele soubesse, ele nos mataria. Essa frase dá pra nós. Eu já pensando nisso. Tem vários tons diferentes. Já... Tanto que no final, o tom que realmente dá a entender as coisas. É muito legal a diferença, que é. Se ele soubesse, ele nos mataria. Sim. Né? Porque dá a entender que a gente tá pensando em matar ele, mas se ele tivesse a chance, ele nos mataria. Sim. Mas até então você tava ouvindo isso como se fosse uma frase plana, né? Então. Exato. Isso vai mudando, assim, ao longo do filme. Só pra gente encerrar, assim... Antes de eu falar o que eu vou falar... Primeiro, eu gostei muito desse filme. É um filme gostoso de ver e gostoso de falar sobre. E isso me deixa feliz de que o nome do podcast... é um filme que me dá tanta vontade de falar, assim. É um filme gostoso. Mas é um filme gostoso... É gostoso, assim, sabe? É mesmo. E só que... É um filme que tem problemas. E a gente não abordou não falou, isso até agora, assim. Eu acho que é um filme que ele pisa no acelerador no seu terço final e fica uma coisa meio superficial, assim. As Por exemplo, quando ele está no hotel, essas coisas. Assim, desde que a gente descobre que é toda uma conspiração e que as vítimas, na verdade, são os algozes, o filme trata de uma maneira muito ligeira tudo, assim. E ele acaba meio inacabado, assim, sabe? Tipo, o Gene Hackman tem que conviver com a paranoia dele, de que... E agora, assim, os caras estão me ouvindo e ele eu quebra sou o cara, a casa inteira. Ele quebra a casa inteira. Mas não resolve. Não resolve o personagem ali, assim. E eu acho que todo o terço final é um pouco isso. É um filme que talvez não tenha explodido... Por causa disso, porque ele tem um passo meio falseado ali no final. Eu não diria o terço final, mas o final, assim, mais pensando de um jeito mais curto, eu concordo totalmente. Eu acho que é a parte mais artística, talvez, ou pretensa artística, que é... Ele destrói tudo na casa dele, menos o saxofone, assim. Tipo, quer pôr um significado nisso, mas... Que parece que não condiz tanto, assim. Você vê ele tocando o saxofone umas duas, três vezes, mas ele não... Ele fala que ele é uma espécie de músico para a amante dele, assim. Mas não fica forte esse negócio de... qual o significado disso? Mas é que... Acho que não tem muito a ver com saxofone, assim. Acho que tem mais a ver com uma retórica do filme. Tipo, ele destrói a casa, ele não acha a escuta, assim. Mas isso não resolve o problema que é colocado, entendeu? Também. O Harrison Ford ligar e falar, a gente tá de olho em ti. Isso não dirime o... angústia do personagem, é por isso que me sabe? Parece que aí é o momento retórico do filme, tematicamente, assim. A coisa de abrir pra uma coisa maior e tal. Tipo, a escuta no mundo contemporâneo, sei lá, a vigilância... Mas pra mim é... Tem acho um que não erro tem a de ver com... peso, de construção de cena... É porque assim, sim, daí ele isso é mais difícil de filme construir, né? Isso é difícil pra ele caralho. Ele quebrar mas... a casa inteira é uma coisa mais pesada, mas no fim ele tá lá tocando saxofone e isso parece que, sei lá... Mas não é a cena em específico que pra mim é ruim. Talvez faltou duas ou três cenas antes pra chegar nisso, assim, sabe? É meio... Assim, mas... realmente, eu não vejo a cena como um problema. A cena é boa, assim. A cena é legal. Ela tem uma boa construção. E é uma cena que emula uma câmera de vigilância dentro da casa dele, né? É uma câmera que vai que e mexe, volta de um plano alto, que é uma coisa, assim... 74. Uhum. Quando que ia ter isso em 74? Nunca, uhum. assim, sabe? Uhum. Ficou uhum. essa impressão. Mas é um filme que eu tenho um carinho, assim. Eu vi... Dá muita vontade de gostar do filme, de ver o filme, sabe? Mas que é um filme meio manco, assim. É, eu acho que eu não concordo tanto, assim. Mas eu entendo o que você quer dizer, assim. É um pouco como tu falou, né? Tá, essa cena é problemática, mas no fim a cena é boa também, né? Então isso sim, não sim. fica com esse... Não, o problema não é a cena, o problema é o arco narrativo. É. O problema pode ser, Como... O problema é que deveria ter talvez mais meia hora de filme. É. Mas tipo, poder... É, ou mas talvez poder... como isso tudo, ele tá querendo ser muito mais blow-up do que ele tava sendo até então. É, exatamente. Ele passou de uma coisa meio poderoso chefão pra um blow-up, assim, meio que na seca, assim. E aí não... Mas o que eu digo que deixa o filme ainda bom é porque ele não termina com você... Falando, porra, cagou o filme, né? Tipo, não, fica massa, continua sim, legal. Assim. Sim, pensando sim. depois, tu... É massa, tu pode concluir isso. É muito satisfatório. Tu conclui que tem um problema depois, mas enquanto tu vê o filme, tu tá numa coisa prazerosa. Assim. Eu só quero fazer um último comentário, então. A gente já extrapolou muito tempo. Uma coisa que a gente não comentou é o trabalho sonoro do filme. É uma coisa que eu não entendo muito, mas que é tão evidente, que é foda. Assim, na primeira cena já, ele já mostra uma virtuose de fazer uma cena que tem uma multidão falando, tem umas bandas tocando e tem alguém ouvindo isso acontecer. Tem uns efeitos. Tem distorções sonoras. Tem distorções sonoras, tem o som não funcionando direito. É sensacional, assim, como o som é trabalhado no filme. A trilha, que é aquele pianinho, também tem umas distorções digitais ou técnicas. Tem uma distorção naquele piano, assim, uma repetição maluca. É bem legal. A gente não comentou, mas a trilha desse filme... É linda, a música mesmo é muito foda, muito foda. Boa. É muito bonita. E ela é toda meio de um tema que se repete com micro variações cromáticas e super legal. Blá blá blá, é muito bom. E o sound designer desse filme é o Walter Murch, que é um editor famoso. E fez a montagem também, não fez? Não. Ou é o assistente de montagem, pelo menos. Eu sei que o sound designer é ele mesmo. Mas que é famosamente editor de Apocalipse Now e mais um zilhão de coisas. Sim, ele é o editor conhecido de Hollywood. É o cara que salvou o Apocalipse Now, porque como que porque eles filmaram tudo aquilo. A galera comeu cogumelo demais e decidiu filmar 100 horas de filme. A coisa o que o Lucia falou sobre o Poderoso Chefão ser meio que uma alegoria sobre o capitalismo nos Estados Unidos, a conversação que é uma relação com o cinema moderno europeu e retomar assuntos caros ao que é a discussão sobre a modernidade e o que a gente vive hoje, principalmente, que parece que se desenvolveu. E Apocalipse Now também, enfim, filme sobre a guerra no Vietnã. Então parece que nesse momento o Coppola estava fazendo uma coisa que era interessante socialmente, assim, de discussão crítica. Discussão do que é a sociedade. O que é a sociedade. O que está rolando na sociedade. O que estava acontecendo e de um modo meio enviesado, assim, não muito, ingênuo e com uma... Sei lá, um interesse artístico. São bons filmes, assim, não são umas reproduções meio como isso daqui tá acontecendo. Eu me toquei disso recentemente, assim, porque eu também... É engraçado porque eu nunca tinha dado muita bola pro Coppola, assim, e agora eu tô... É, isso é uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. Como vocês veem o Coppola hoje em dia, assim? Tipo, você falou que talvez não tinha muito interesse, o Luciano falou que é um cara que ele não gosta muito também. Mas, tipo, levando em conta... Eu acho que os anos 70 ele tava abençoado e foi isso. É, porque realmente, coisas mais recentes que ele fez, década de 80... O último filme dele que eu vi foi o Tetro, de 2009, se não me engano. É o último que eu reconheço um nome que eu talvez poderia ter visto e não vi. A gente passou no nosso... Mas não deu vontade nenhuma, assim. Uhum. Meio que... Ele fez um monte de coisa que não parece boa, assim, desde a década de 80, assim. É um filme ok, assim, mas... Né? Mas então... Só uma coisa, eu diria que esse é o filme mais legal que eu já vi dele. Eu não vi tantos, não vi, por exemplo, Apocalipse Now. E nessa página do IMDb dizia que é o filme preferido do Coppola e do Gene Hackman, do, que eles já fizeram. Né? Melhor tanto, atuação. É a atuação que o Gene Hackman mais sente orgulho. Sim, assim, né? E sim. O filme preferido que o Coppola já fez pra ele também. Massa, bom saber isso. É, não sei se é, mas... Eu acho que apesar de o filme manco, é o meu filme preferido do Coppola. É, sim. Então, daqui 2 semanas vamos falar mais sobre o Coppola, outro filme dele, Poder do Chefão Parte 2. A gente também vai falar um pouco sobre a primeira parte do Poder do Chefão. E a gente não vai falar sobre o terceiro, porque é... Ruim. É o terceiro. Então, nos vemos... nos ouçam daqui 2 semanas. Curtam a gente no Facebook, no Twitter, sigam a gente, deem ok... A gente está no YouTube também, vocês podem ver as nossas caras falando essas besteiras e enchendo a cara. E nos vemos no próximo episódio do A Conversação. Tchau, mãe. Mas isso é sério, cara, porque um hacker pode simplesmente... desabilitar a luzinha que liga ali e te filma fácil. Exatamente. Assim, e daí, imagina, não precisa nem ser um negócio de conspiração. Primeiro, não precisa ninguém plantar nada. Já tá plantada em todo lugar. Sim. Assim. Ele era, tipo, ainda muito jovem, bonito, não sei o que, na época. E daí que o Coppola começou a pegar roupas de 10 anos atrás pra ele usar. Botou esse óculos, o bigodinho bem escroto mesmo, sabe? Tipo, várias coisas assim. Deu uns macarrão pra ele comer barriga. Várias coisas pra ele. Aquele sobretudo transparente. O sobretudo transparente, exato. Um negócio que eles conseguem filmar e eles, sei lá, tem uma pacote de Doritos na mesa. Eles filmam de longe, eles pegam esse pacote de Doritos e analisam como eles se mexem com as ondas. As ondas. Eu só fiquei pensando na dona do apartamento que liga pra sim. Ele. Eu só fiquei pensando na Brognoli. O Brognoli faria com um cara desse, assim. O cara, ele simplesmente tinha que entregar a vida dele depois disso, assim. Tá, o negócio que eu ia falar do Harrison Ford é que era pra ele fazer só uma pontinha, na verdade. Ah, é? E aí, o que que ele fez? Ele ia fazer essa pontinha... E aí ele apareceu, ele mesmo comprou um terno super caro, que tipo hoje seria $4,000, um negócio assim. Um terno verde que ele usa, e ele resolveu que ele ia interpretar o personagem como sendo gay. Isso tá no IMDb, assim. E aí o Coppola curtiu muito e resolveu, não, e esse cara merece até um nome, assim, ele ganhou um nome e tal. E ganhou e virou um personagem muito mais importante que o diretor, por exemplo, né? É, 3 anos.